O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Nós estamos aqui com os senhores do Instituto Kep Pacheco, que desenvolve a Escola Kepiana de Psicanálise de Ciência, que foi aplicada às humanidades, às ciências e à tecnologia. Então, o nosso instituto, que segue a Escola Científica Kepiana, ela dá assistência psicanalítica e psicossomática a todas as pessoas interessadas. Nós temos nossos psicanalistas, nossos cientistas que dão essa assistência. Nós temos cursos de pós-graduação, cursos profissionalizantes, cursos curtos, cursos online, tudo que você precisa para aprender a respeito dessa ciência. Nós temos uma bibliografia farta com publicações de livros da autoria do Dr. Kep, de mim, Cláudia Pacheco, e de outros autores também. Nós temos programas terapêuticos de televisão e de rádio que podem ser acessados diretamente no nosso site, que é o www.stop.org.br. E nós temos, inclusive, lá no sul de Minas, um centro de imersões, de cursos e tudo isso que nós fazemos em São Paulo e mais, nós fazemos no sul de Minas Gerais, na cidade de Cambuquira, onde nós temos lá a nossa sede da Stop, o Grande Hotel Trilogia. Se vocês quiserem saber mais, acessando o nosso site ou no número de telefone 30 32 36 16 30 32 16. 36, 16. Dr. Kep, bom dia. Bom dia, boa tarde, dependendo de onde esse programa chega, porque é importante saber que os seus programas, Dr. Kep, são passados em diversas cidades do mundo. Eles são, inclusive, traduzidos, os de TV, para inglês, alemão, francês, italiano, sueco, finlandês. O senhor está no mundo todo, né? E isso é muito importante que nossos brasileiros saibam que nós temos aqui cientistas que são reconhecidos internacionalmente como o senhor. É interessante um fato que, nesta semana, né, nós ficamos sabendo, porque, inclusive, nós já fizemos entrevista há muitos anos atrás com o Mantega, que ele é atual agora na Dilma, na presidenta Dilma, ele é ministro, né, das finanças. Então, tanto ele como outros aí, pessoas que trabalham nas finanças, né, na economia, aceitam, né, a nossa orientação. Então, agora, pela orientação do Mantega, que é claro, né, ele que conhece o assunto, então a Dilma, o Brasil, está unido aos chamados BRICS, né? BRICS é China, Rússia, além Índia, do Brasil, África do Sul, Índia. E Índia, né? Que é atualmente a maior economia do mundo, então reunido aos BRICS, né, para fazer uma economia separada dessa economia, que é uma economia terrível para a humanidade, comandado pelo Fundo Monetário Internacional, pelo Fed, né, que é o grande banco americano. Então, criando agora um banco, né, para os BRICS, vamos dizer, essa parte da civilização vai se tornar independente do dinheiro americano, né? É claro, né? Da economia, vamos dizer, americana, para finalmente poder se desenvolver. Porque até agora, né, O que aconteceu foi isso, através da especulação, que, vamos dizer, esse poder do Fundo Monetário Internacional, dos bancos, né, internacionais que fazem empréstimos para os países em desenvolvimento, cobrando juros altíssimos. Então, eles estabeleceram uma escravatura para todos os países que não são Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Canadá e também Israel, né? Então, a economia desses países vive mais da exploração do resto do mundo, que agora está se levantando para criar sua própria economia e se tornar independente desse sufoco, né, econômico-social, que a economia dos Estados Unidos com os aliados deles estão assim, que impuseram há muito tempo e conseguiram dominar a humanidade. Então a gente pode dizer assim, né, que essa questão do capitalismo excessivo é que torna doente assim as pessoas, torna doente as pessoas que são ligadas, né, a sistema de especulação. E com isso, o sistema de trabalho, de produtividade, ficou para trás. Então, o que acontece atualmente? A produtividade, né, passou para a China, para a Índia também, em parte para o Brasil, África do Sul, para então tentar fazer uma economia independente da especulação. O que é a especulação, né? A gente pode dizer que 90% da humanidade não trabalha produtivamente, que 90% vive através de juros, de dinheiro que põe em firma, né, em empresas, e depois recebem aqueles juros extorsivos. E esse pessoal todo, em vez de produzir, de levar para o mundo o que o mundo precisa, né? Então eles ficam viajando. A gente pode dizer que o europeu em geral virou mochileiro, né? Que eles ganham dinheiro de especulação que os bancos deles fazem nos outros povos. Então eles não têm o que fazer na vida, então criaram até a filosofia do ócio, né? Que eles chamam uma filosofia produtiva, né? Quer dizer, produtiva nada, é uma filosofia patológica, que leva as pessoas que não fazem nada, que não trabalham, que não estão em ação, às doenças. Então, as descobertas que eu fiz no campo da psicopatologia é justamente essa. O indivíduo que não está em ação, mas quando eu falo ação, é ação boa, né? Não é uma ação ruim, como esses indivíduos arruaceiros que saem nas ruas para atacar os outros, para atacar as companhias, as vitrines, quebrando o carro, etc. Brick blocks, né, como fala. Economia, a verdadeira, é aquela que visa ajudar o povo. Então a gente pode dizer o seguinte, né? Como é que existe até hoje um poder assim tão grande, invertido, que lesa, né, a população e leva 300 famílias para os píncaros da fortuna? E vamos dizer, e não há mudança, né? Anos e anos se passam e o povo sem os recursos suficientes para viver. Então, isso cria, ao lado da miséria humana em grande parte, os milionários que têm também uma miséria psicológica, patológica, porque eles colocam tudo no dinheiro de roubo que eles fazem na humanidade. E a gente fica satisfeito romântica, né? O Nogueira, né, que era um outro economista muito bom, e todos aqueles que visam o bem para a humanidade. E a gente até fica contente que a nossa presidenta, né, a Dilma, esteja nessa, né, querendo se tornar independente da exploração que esse primeiro mundo fez aqui no Brasil, levando ferro, manganês, levando riquezas naturais, levando até alimentação, né, para o mundo todo a um preço vil, e vamos dizer assim, criando essa situação de tensão, né, no mundo todo, com uma parte da população que não tem o suficiente, né, para viver bem. A gente pode dizer o seguinte, né, que como é que esse pessoal vive lá no poder e tem o poder? Então a gente pode dizer que é através da mentira, né? Senhores, notem que quando o indivíduo quer pegar o poder, ele fala qualquer coisa para enganar o povo. Qualquer assunto, qualquer questão que beneficie o povo, eles prometem. E depois, quando entram lá, a gente sabe que é o contrário, né? Que eles escravizam mais o povo aos interesses deles. Então é a mentira, né? É um grupo que vive da mentira até pegar o poder, né? E depois, quando pega o poder, então eles machucam, não? O próximo povo. E tem até prazer de aumentar os impostos, de escorchar, né, o povo que vive no trabalho difícil, né? A gente sabe que o trabalho não é brincadeira. Então, um segundo elemento que a gente pode dizer que causa doença é essa atitude que têm as pessoas de, em vez de amar o próximo e tentar ajudar, ataca o próximo. Um terceiro elemento, né, é pessoas que não fazem diálogo. Quando uma pessoa não pensa como ele ataca. Então ele só acredita naquilo que ele pensa. E o que ele pensa nem sempre é bom. Quer conhecer os princípios básicos da ciência que já transformou a vida de inúmeras pessoas? Seminário ABC da Trilogia Analítica, sábado 30 de agosto, de 9 às 15h30. A psicanálise integral de Norberto Kepp, a origem psíquica das doenças, a sociopatologia, os projetos sociais trilógicos e a vivência em artes. Informações e matrículas: São Paulo 11 30 32 36 16 ou pelo site keppacheco.com. Alguém quer falar aqui alguma coisa? Doutor Kepp, eu queria falar dessa questão da mentira para proteger o poder, né? Com relação à mídia, como eu sou jornalista, hoje eu vi uma manchete na revista Veja, né? Com uma lâmpada apagada, escrita assim: apagão na diplomacia. Então a revista Veja, ela fala em três frases, assim, uma lista de mentiras impressionante. Então ela está acusando o nosso governo de ter feito silêncio, veja bem, sobre o crime do Boeing cometido pela Rússia. Então, ela está se referindo àquele avião Boeing que foi derrubado ou caiu com 190 vítimas. E que ninguém sabe se foi a Rússia mesmo que derrubou, está ainda sendo analisado se foi a Ucrânia, se foi a Rússia, se foi até os serviços secretos americanos. Então, ele já toma posição dizendo que foi cometido pela Rússia. Depois, a segunda coisa, fala assim que o nosso governo fez um ataque a Israel, o alvo número um do terror. Sendo que o que a nossa Itamaraty fez foi chamar o nosso embaixador para o Brasil, que é uma maneira de dizer polidamente que não estamos concordando com o massacre que está sendo feito ao povo palestino, que nem o povo judeu concorda com isso que os poderosos lá estão fazendo. Então ele chama isso de ataque a Israel. Veja que interessante. Então essa revista Veja, Uma vez entrevistando o Aldo Rebelo, ele me falou que é a única revista americana escrita em português. E, logicamente, ela foi fundada, inclusive, por um cidadão americano, né, que veio de Nova York para o Brasil para fundar a editora Abril, que é o Civita. Então, veja bem, é lógico que ela vai tomar posição sempre a favor da posição americana, que no momento está apoiando a política de massacre ao povo palestino, né? É, eu acho que é interessante no trabalho do Dr. Kep, né, que ele mostra assim, né, que a sociedade ela é organizada, né, pelos poderosos, né, e a pessoa que quer muito poder geralmente é uma pessoa muito doente, né. Então a sociedade é organizada, né, de acordo com essa doença dessas pessoas, né. E, por exemplo, tanto no sistema capitalista quanto no sistema marxista, né, a gente tem que levar em conta a questão da inveja, né, que tem por trás das pessoas que organizam esses campos. Então, por exemplo, o Adam Smith achava que a pessoa querendo crescer automaticamente iria ajudar toda a sociedade, né? E, na verdade, o que acontece é que o capital se concentra em poucas mãos e o resto da população morre de fome, né? Então, na verdade, tem que se ver que esse poderoso, ele tem um prazer, né, de ver o povo na miséria, né? Então, ele nem é que ele quer tanto dinheiro para si, mas ele tem esse prazer inconsciente, claro, de ver o povo na miséria. E o marxismo é a mesma coisa, quer dizer, é o que o pessoal chama assim, nivelar por baixo, né? Quer dizer, que ninguém pode ter nada, né? Então, as pessoas se desinteressam pelo trabalho e tudo. Então, por trás, tanto do sistema capitalista quanto marxista, existe uma questão da inveja. Então, enquanto não se analisar essa questão, né, a gente não vai conseguir também criar uma sociedade que seja justa, né, que seja boa, né, que seja baseada nas artes, que seja que o ser humano se sinta bem nela, né? Um outro campo de aplicação da trilogia analítica, psicanálise integral, é o da energética. Temos aqui conosco hoje o Roberto Frascari, que é da equipe do Kep Motor. Então, eu acho que outro fator assim que esse sistema de especulação atrapalha o desenvolvimento tecnológico é porque é muito comum você encontrar, por exemplo, as indústrias pequenas e médias, que não são multinacionais, que elas estão tão escorchadas pelos juros e dívidas que sobem assim continuamente por causa dos juros, que elas não conseguem aplicar nada em desenvolvimento científico e tecnológico. Então fica mais para umas instituições assim públicas para fazer isso, né? Então, inclusive na educação, a educação também está prejudicada por causa disso. Não tem o dinheiro suficiente para dar uma educação correta. É claro que seria ideal uma educação mais trilógica, que é mais desinvertida, né? Que pode trazer grande desenvolvimento assim para o país, né? Por exemplo, como a gente desenvolveu o Kep Motor, esse é um motor que vai trazer grande economia de energia e vai ser muito benéfico para o país. Então, essas tecnologias que podiam beneficiar mais diretamente o povo, elas ficam meio brecadas, né? E ficam só na mão das multinacionais, que pegam todos os cientistas e tecnólogos para eles, para gerar mais lucro para eles, né? Você está dizendo que, na verdade, só se desenvolve, né? Só há apoio para se desenvolver aquilo que é de interesse, né? Para dar lucro ao sistema econômico organizado, né? As multinacionais só fazem aquilo que eles preveem que vai trazer grande lucro, né? Claro. Então, e não é um problema também no campo da saúde, doutora Heloísa, doutora Márcia, com as farmacêuticas? Eu queria só comentar o que o Alexandre falou. É interessante, né? Os poderosos são tão doentes, eles não saem dos hospitais também, né? E consultórios dentários. Acabam porque eles não seguem as leis de amor e ética, e o nosso corpo segue, né, as leis da natureza. Então, rompe muito isso. Agora, que eu iria comentar, é interessante o trabalho da psicanálise integral na odontologia, ajuda muito na prevenção das doenças. E eu queria comentar sobre mau hálito, que tem um tipo de mau hálito que é muito de causa emocional. Aí tem essas pessoas que têm muito mau hálito, que é bem forte, que tem até substância de enxofre, né, no mau cheiro. Elas não conseguem resolver, elas vão indo de consultório para consultório, né, dentário, e eles não conseguem resolver, porque a causa é emocional. E tem casos de clientes que foram fazer terapia e resolveram, né, essa questão de mau hálito. A doutora Cláudia Pacheco, ela comenta que psicanaliticamente o que se observa em comum nos portadores de mau hálito é o desejo que eles têm de mascarar qualquer problema que tenham. Então, na verdade, eles ficam com uma raiva meio forte, né? E seca muito a boca, dá sabugo, a língua fica branca. Mas é porque eles não querem interiorizar, conscientizar a parte da raiva, as más intenções que a pessoa tem. Então, ela não quer ter contato com esse lado interior, o lado negativo. Aí vem esse mau hálito. Então, resolve com psicanálise integral. Então, eu queria dizer, né, para os ouvintes que nós temos um trabalho muito bonito que é realizado com crianças para prevenção das doenças bucais. Então, nós temos um livrinho que chamou O Dentinho Porcalhão na Fábrica da Mastigação, que tem sido aplicado em escolas em todo o Brasil, assim, junto com aula, teatrinho, ou mesmo roda de conversa, que faz um trabalho mais profundo de prevenção, porque conscientiza a criança das inversões na vida. E, por exemplo, que a criança que não gosta, por exemplo, de tomar banho, de escovar os dentes, de cuidar da saúde, de estudar, isso conscientiza essa inversão na vida, os prejuízos que a criança tem com isso. Então, é uma prevenção mais eficaz, né, para a vida dela. Então, essa questão da psicanálise integral, né, da terapia, é muito importante isso que a doutora Márcia está levantando, porque muitas pessoas, elas não pensam que elas precisem trabalhar, né, com a vida psíquica, com o interior delas, tentam resolver tudo de forma assim, material, através de medicamentos ou outras técnicas exteriorizadas, né? E não que a solução para os problemas que a pessoa tem está no interior dela. Agora, por que que a pessoa muitas vezes foge de fazer um tratamento, de um contato maior com a vida interior? Porque ela começa a ver erros, falhas, dificuldades e confunde ver esses problemas com ter esses problemas, né? Então, essa é uma confusão muito comum que se faz. Então, a pessoa acha que enquanto ela está vivendo uma máscara, que ela realmente não percebe o que vai no seu interior, então ela não tem problemas, né? Mas a partir do momento que ela começa a vê-los, e nesse sentido o tratamento terapêutico é uma luz, né? Uma consciência, o trabalho de consciência é esse, colocar luz naquilo que antes não há luz, não se vê. Mas as questões já estão lá, né? É uma questão de pôr a luz, iluminar, para a pessoa trabalhar com o que há no interior e conseguir ir lidando e melhorando na vida, né? Então, isso é uma questão muito importante, e aqueles que têm maior interesse na terapia, nos livros terapêuticos e também nos cursos e seminários do Instituto Kep Pacheco, entre em contato conosco. Telefone em São Paulo 11 30 32 36 16 ou pelo site www.keppacheco.com. Inclusive, estão abertas as matrículas para as novas turmas do curso de pós-graduação em gestão da psicossociopatologia, que pode ser feito tanto como uma pós-graduação lato sensu, como em forma de um curso livre. Então, para você que quer conhecer esses conceitos, se aprofundar e aplicá-los na sua área de atuação, que pode ser não só de saúde e terapia, mas em qualquer área de atuação do ser humano, como, por exemplo, nas artes, na economia, na educação, né, que são tantas as ferramentas que os professores podem usar. Então, você tem oportunidade através dos nossos cursos. www.keppacheco.com. Até o próximo programa.